746, solo agora, os 34 direita, um dos, é, não me escuta. Alfa, Kilo, pátio 3, observando pátio 3, sinalizadores. Direita, Alfa, Kilo, na sua escuta, pátio 3, uma boa noite, 746. Chame Recife, frequência 12.085, alterne 3365, boa noite, 9.000. 12.085, 3365, obrigado e tchau, boa noite. Obrigado igualmente. Terra Tango, vou ir direto Maceió. Autorizando a 3520. 3520, autorizado final LS, estou indo no 8 nesse momento. 8 metros, obrigado, até já. Pouso autorizado, 090 graus com 10. Autorizado na 10-3-5-2-0. 3000, autorizado, reportarei, estabilizado, tá? 3170. No localizador Campo à Vista, tá 3170. 3170, complete final LS, deixa minha torre no 8612, bom pouso. 86, boa noite, obrigado. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, TAM 3170, 3 milhas do Índia Serra, baixado e travado. Quem escuta a aproximação, informaria pista livre, 3170. Aguardando pista livre, 3170 da TAM. Sol agora, 47, direita, na minha escuta, prossiga Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, reportará para ingressar na principal, tá 3520. Tem livre pouso, TAM 3170? Afirmo, 080 graus com 12. Livre pouso, TAM 3170. O TAM 3520 para ingresso no pátio principal. Autorizado, principal, posição 11. Principal, posição 11, TAM 3520. Serra TAM, me chamo Recife, frequência 1285, alterne 133, decimal 65. Zero, solo agora 50, vai liberar a direita, táxi na minha escuta, Alfa Kilo, pátio 3, que reporte para ingressar no pátio principal. Afirmativo, vai liberar na eco, a sua escuta, Alfa Kilo, pátio 3, vai chamar antes de ingressar, TAM 3170. Controle Salvador, bom dia, Gol no 8 no meia. Informação Bravo, passou 180 para 150. Gol no 8 no meia, sendo identificação, chegada a mar e terça via para 2000 pés. O ajuste altímetro no 0 no 3. Reporte estabilizado, localizador, está autorizado final LS, Gol no 8 no meia. Identificamos, chegada a mar e via, reportaremos, estabilizado, Gol no 8 no meia, 1013.